todos sem graça para testar essa justa. 650 na terminal Aracaju, copiado, mais uma então. 1697, you are number 4, reduce now speed to 210 knots. Roger, reduce speed to 210 knots, to 1697. Para o táxi com 164310, até na Recife, 6721. Recife, o resto? 164310, 6721. Depois no táxi direita, Índia Alfa, espera da Alma 0, torre no 8, 6, altitude 36 com a torre, o 6721. 9019, obrigado, bom serviço. Obrigado, você também. 3144, prossiga para 2000 pés, está autorizado a LS, reporte localizador. 1924, prossiga para 3000 pés, reduza 1802 ao número 3. 3000 pés, altímetro 1019. 3019, reduzindo 1924. Go 1697, vector for space interlight heading 235. The limit is the localized course. Roger. Right turn heading 235, the limit will be the localized course. Go 1697. Aqui Mike Tango, frequência livre para coordenação. Agressão na terminal Aracaju, aquele controle 1203, Mike Tango. Cíntia, só o circuito da 17 ou fazer mais alguma coisa? Autorizado, vou alocar no meu pé, decola da 17, curva direita, circuito da 17, está sujeito ao tráfego, controle 1208, sala 0196. O 1924, intercept localizador com vanda à esquerda na proa 050. Esquerda 050, para o lote, 1924. 2567, parece não, falei, vira o pai, vira outro ponto alto. Descend now to 2,000 feet. Go 1697. Descend 2,000, go 1697. Juliette, portão 06. Alfa Juliette pro 06, 754. Salvador, o TAM 3144, pode interceptar o glide continuar na descida ou uma interrupção de 2000? 3144, complete o procedimento, está livre, chamando o torre no 8 decimal 6. Pula 924 para 2000 pés nessa planta, intercepta o curso localizador. 2000, livre localizador no 924. 5167. 2230, correto? Chama o flashback fundamental. Se você precisa o nível 230, eu posso coordenar. Não, pode deixar o 180, vai ser meio pesado aqui. Obrigado. 1697 to intercept the localized course. Turn left heading 145. Report established. We intercept the localized course, left turn heading 145, report established. Go 697. Controle Salvador, boa tarde. É o Papa Romeu Victor Delta Lima com a informação November. Victor Delta Lima, boa. Ser identificação na chegada Mare, desça para o 050. Chegada Mare 050, Victor Delta Lima. ILS 1924. 1924, completa a ILS X-Ray, chamando Torre 118, decimal 6. Decimal 6, 1924. Alfa Tango Tango, tome pro da rotatória do presente. Quem está sentando o desvio, está retornando para a porta da rotatória, Alfa Tango Tango. Controle Salvador Lima Serra Vitor, 4 minutos para bloqueio do aeródromo. Confere, estação de vigilância no 085, o Lima Serra Vitor. Preciso saber a pro que está mantendo. A pro a 261. Quando a minha presença está falando, está mantendo a pro 245, aproximadamente a pro de Morro de São Paulo, confirme. Sim, Matheus, senhor. Está um pequeno erro aqui. Estão mantendo a proa de Morro de São Paulo, e Morro vai ter sido para o litoral, confere? Confere, Lima Serra Vitor. Copiado, na escuta, Vitor. Bruno 328. Bruno 328, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, Bruno 328. Tango, copiado. O altímetro no 09. Você com referências White, chame Torre 18, decimal 6. 1686. Espera, deixa eu localizar. Go 1697. 1697, complete the procedure. And contact now tower on 18, decimal 6. Well, complete the procedure and contact tower on 18, decimal 6. Thank you, have a good day. Go 1697. Okay. Lutan 3144. 3144, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 3144. Sim, autorização Aracaju, por gentileza. Autorização no adicionamento Aracaju 230, movimento 77, falando no 0, curva esquerda, Cuca, Jama, Paz Direto, controle 208, acionando 5422. Desculpa, muito barulho de fundo, poderia repetir, por gentileza? No 806, agora melhorou? Ah, positivo, melhorou um pouquinho. Noite 06, autorizado Aracaju, 230, Golf 677, decolada 10, curva esquerda, Puca, Jama, pode direto, controle 1208, aciona 5422. Autorizou Golf 677, Puca, Jama, 230, nível 1208, 5422, com curva esquerda, Gol 1806. Noite 06, está correto, chão que está estacionando. Controle, Salvador. Boa tarde, essa né, minha 315. Puxa, na minha 315, boa, sendo da indicação, chegada a man, desça para 4 mil pés, o altímetro no 019. Controle, Salvador, 14 horas, 8 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 14089, contato radar de decolagem. Fiscalize a de Leda e atenção ao 360. Leda 360, seu pai, por 0 atrás. Papá Romeu Victor Delta Lima, desça para 2000 pés, está autorizado ele. X-ray, reporte localizador. Voltímetro 109. Procurando o localizador, Victor Delta Lima. 924, Alfa Juliette, posição 109. Alfa Juliette, 109, vou no 924. Passando mais, Juliette, Juliette. Salve, Salvador, tá 3216, posição 2. Venda November, autorização Fortaleza, 370. 3216 Fortaleza, 1 minuto a cópia. Fortaleza, confia? Sim, amor. Autorizado da Fortaleza, 370, Apeso 119, decola 10, curva esquerda, Ilha Momo, Proti, controle 1208, aciona 5434. Pode confirmar o controle? 120, decimal 80. Sente autorizado Fortaleza, 370, Apeso 119. Decola 10, curva esquerda, sai na Momo, Protein, controle 1208, acena 5434, está 3216. 3216, qual é a sua posição? Só para o posicionamento, está 3216. Estou dando ali uma interceptor final do localizador. Lima Delta Vitor. Vitor Delta Lima está desocupando. Sim, mas eu estou no campo. Chame torre 18, esse nome é Vitor Delta Lima. 18, esse nome é, boa tarde. Boa. Direto toque, 6315, direto toque. Direto toque. Até 2-1. 2-1, contato, radar na decolagem, suba o 330, saída Momo. Quero na Momo, até 2-1. boa tarde, o TA-3193, com a informação November para possível autorização Galeão. 3193, Galeão autorizado, nível 380110. Decola pistão 90, curva direita, Natael, letra Bridge, controle 208, aciona 5431. Tá, 3193, sou aprovado Galeão no 380, decola da 10 à direita, da El, Leda, Brite, a Pesulu 10 é a rota. 5436, transponder 108 é o controle, 3193. O transponder 5436. 5436, tá, 3193. 3193, correto, chão de estabelecimento. Quanto era? 3193. Golden 00, boa tarde, informação November, autorização Natal. Lume 00, Natal autorizado, nível 370, operador 10, decola da 10, curva esquerda, FUCA, transição, reparo, controle 108, aciona 5446. Autorizado, Pesulu 10, decola fixa 10, curva esquerda, na FUCA de paz, 5446, transponder 208, controle igual, 600. 600, chama, pega o sonamento. Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu Victor Delta Lima. Papa Romeu Victor Delta Lima, Alfa, direto na Juliette, contorno Pátio Uno, Lima, mais Quebec. Alfa, Juliette, contorno Pátio Principal, Lima, mais Quebec, Victor Delta Lima. Follow Gol 1806, no gate 8, para funcionar. 8-0-08, estou 5, prossiga direto Duna, desça para 2.000 pés, está autorizado em SX-Ray, reporte localizador, o altímetro no 019. Duna 2.000, reportando o localizador no 019, FM63, Duna 5. 2.96. Gol 9.06, coordena com a equipe de solo, após a passagem de pés na retaguarda, puxa a cena, chama táxi. Ciente. Pode vai direto por aqui? 7-2 na guarda de coordenação com o centro Recife. G4 de Salvador, o Xené 6141, está cruzando 210, agora até 160, informação November. Canep 61141, vai prosseguir aqui na chegada da ponte, a sua identificação, desça para 050. Identificou a chegada da ponte, 050, Canep 6141. 6761, coordenando, solicite ao centro Recife, na frequência 12685, alternativa 125, decimal 4. 2685, qual alternada? 125, decimal 4. 25, empregado. Salvador, 86320, vai nivelar 150, boa tarde. 6320, chega da Mari, sua identificação desça para o 060. Da Mari identificou 060, 6320, câmbio. O Vitor Delta Lima chama a torre no 1862 e mantém posição na Quebec. Na posição na Quebec, para a torre 1862. Paulo Salvador, bom dia, 1757 na November, coordenação Campina. 754, agora da cópia. Ele seria prevista? Alô, passarelo 2230, puxa acionar, remoto 1-4. 2230, remoto 1-4, número 2, no setor, mantenha e fica aguardo. Mantenha. 1754, Campina Grande, copia? Copia. Autorizado Campina Grande, 390, Apesuru 1-0, decoda 1-0, curva esquerda, pulca, transmissão de par, controle 1208, acionando 5423. 4-1, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0-1-9. 4.000-1-0-9, Xané 61-4-1. 6320, descendo para o 050. 050, 6320. 6141, pode manter a velocidade? 6141, confia. 4-1, solicitou manter a velocidade, se possível. 1-14, velocidade aqui, pode ser autorizado com a. Solo Gol 1806 para o táxi, 1h52 de autonomia, alternando o Recife, PLB 137. Autonomia? 1h52 de autonomia. 806, táxi, parte 1 no Índia e Alfa, vai seguir o Airbus da Câmara, puxando no portal 02, ponto de espera da 1-0, torre 1862, altímetro 1-0, 1-9. Gente, livre táxi no 806. Passaria 2230, remoto no 4, autorizado para tiver questionamento, chama táxi. Vai deixar 2230. Fala Salvador, o TAN 3193, na próxima busca de instalamento no portão 1. 3193101, eu estou ciente, mantém escuta e aguarda. Aguarda, 3193. De Salvador, Papatango Mike Bravo Yankee, frente da Oscar, Yankee. Papatango Mike Bravo Yankee, voe bombe para a chegada bombe. Papatango Mike Bravo Yankee. Mike Bravo Yankee, é controle de Salvador, voe bombe para a chegada bombe, monte o código para 5454. Descida bombe. 5454 no transponder. Existe a possibilidade de manter a boa TVR para o pouso na 1-7, Yankee? Mike Bravo Yankee, ciente, se for, irá cancelar? É, deveremos cancelar mais próximo, senhora. Afirmativo, a intenção de pouso, estamos cientes da Oscar e gostaríamos de fazer o pouso na 17. Gente, vou ir na proa do VOR, descendo para 4.000 pés, o ajuste 10019, reporte para modificação de regra. Bianchi, baixando para 4.000 na proa do VOR, ajustado em 1019, chamará para mudança de regra, Bianchi. Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, Passanel, 63. Via Alfa, chamando sua Juliette. Antes da Juliette, 63. 3193, após o tráfego da Gol passar a retaguarda, puxa o sono e chama táxi. Após o Gol está atualizado, camarada, 3193. Ajuste é 1019, autorizado final ILS, pode estabilizar do localizador. É 2000 autorizado ILS, vai reportar no localizador. Chané 6144. Salvador, é o 5595. P5595, chega da Mari, desça para o 060. Na Mari, desça para o 060. O está pronto para o táxi com 53 a bordo, 5 e 10 de autonomia, alternando Salvador. Bate o Indy Alfa com a temperatura 118,6. O altímetro é 1019, só corrigindo, você vai taxiar até através do portão 612, passar 2230. Ok, iniciando o táxi até através do 612, 2230. Ótimo, Juliette, o Xanem 63. E a posição, o Xanem 315? Mantenha a posição, é 3. Paparota. Índia, Papá, Oscar, prosseguindo. Paparota, aqui está o Lourinho, para Salvador, está passando através da pista, a postagem do... Sério, sanado 01177, com 7 a bordo, Índia, Papá. Índia, sanado 0177. E bom, Índia, Paparota. O número que é 7 é pós-Paripe. Para 6320, edição para 2009.